bem-vindos a mais um Director's Cut. O meu nome é Rita Silva e hoje vou ser uma das moderadoras do programa. Sim, porque não estás sozinha. Contigo está o moderador David Veiga. Bem... Ui! Queremos desde já pedir desculpas, visto que isto é novo até para nós. Exatamente. Hoje vamos ser os moderadores pela primeira vez e nem sabem o erro que fizeram. Pois. Podem-se estar a perguntar o que é feito aos moderadores do costume e porquê é que nós estamos aqui? Bem, os moderadores do costume estão ali amarrados a uma cadeira ao canto da sala. Pais... Pais das pessoas que ali estão, se quiserem ver os vossos filhos de novo, nós queremos prendas. Queremos prendas, faz favor. Eu tenho um iPod na minha wishlist, por isso. E vamos já avisar quem é que está aqui. Temos Rita, connosco... Rita, dá-me só um bocadinho. Eu tenho que arremarrar melhor o António. Ele está ligeiramente não, a dirigir-se nesta... Não! Ok. Pronto, podemos ir. Dan, bem, temos aqui connosco, como já deram conta, António Mendes. Cheio de espírito natalício. Dá-nos um larguem-me! Larguem-me! Dá-nos um ho-ho-ho! Um ho-ho-ho, exatamente. Temos também a nossa Adriana Delgado. Ele sublimiza-me à noite! Oh, meu Deus. O novato Bruno Silva. Oh! Figueirinha. Eu sou um prisioneiro obediente. Ele tem colaborado bastante. Sim. E o nosso Tiago Alves, que não está amarrado. Vendido! Nós somos os... Ele é o único que consegue mexer aqui no computador. Yeah! Bem, apresentados os nossos minions, vamos passar a... Vá. À nossa próxima rubrica, que vai passar a ser uma coisa de costume cada vez que nós estivermos no poder. É. Sim, porque a rádio é nossa! Finalmente. Demorou 5 episódios, mais ou menos. 5 episódios. Bem, então a nossa... O Figueirinha defilou em menos tempo. Nós não arranjámos corda mais cedo. Exatamente. Estava esgotada. Mas então... Existe um sítio chamado Leroy Merlin. Oh, mestre Marco. Fala mais do Leroy Merlin. Como é que aquela porcaria se chama? Então vamos agora apresentar o nosso novo segmento, que é... Nós não planeámos nada em específico. E estamos a ficar sem temas. E portanto vamos perguntar a todos vocês: tem alguma história natalícia que queiram partilhar? Não. Uma vez o meu pai morreu num acidente de carro e apareceu-me com um boneco de neve. Uma vez, quer dizer que aconteceu bem. Sim, direi que isso fez. Ninguém se lembra deste filme. Sim, que não andas a passar o... Sim, Jack Frost. Vezes com o Batman. Não anda a passar. Batman. Mas no entanto, é o Batman. Nós já estávamos à espera que ninguém tivesse nada interessante para contar. Portanto, nós arranjámos uma história de Natal. É! Especial para vocês. Que bom. Aconteceu a um menino numa noite perto da consoada de Natal. É o David. Podias ter guardado isso para um bocadinho mais tarde. Manter a magia de Natal, mas não. Não é bom que eles saibam que é o David. Ok. Ah, sim, esquecemos de dizer. Hoje é dia 24 de dezembro. É véspera de Natal. Nós sobrevivemos ao fim do mundo, pessoal. Está a nevar. É! Sim, está a nevar. Nós entrámos a partir do dia 21 de dezembro numa nova época de gelo. O dia depois da manhã estava correto. Mas vamos continuar então com a nossa história. Vamos continuar, sim. Tudo aquilo que vocês viram através da janela é mentira. É o governo que está a planear aquilo tudo. Sim, força, David, continua a tua história. Ah, bem. Então, isto aconteceu um dia antes da ceia de Natal. Estava frio. Estava chuva. E o céu cerrado de nuvens. Estava o menino David, o menino Fred e o menino João a caminharem para casa. Vindos da escola. antes da ceia de Natal. Sim, escola das férias. Aqui passar, mas os nossos meninos estão tipo um pouco... Nós estamos a fazer o som do vento do cavalo Turim, que passava em... Vocês não viram esse episódio, mas nós tivemos uma vez, nós chegámos à conclusão que no cavalo Turim o vento era sempre igual. Era uma cassete, sempre passar a mesma melodia. E nós tínhamos até uma coreografia para ele. Inventámos lá mesmo no cinema. Durante o cinema, foi muito giro. Mas pronto, como vocês estão a falar de uma noite fria, chuvosa, com vento... Vamos só parar, tipo, a noite chuvosa com vento. Dança, nós não nos esquecemos, mas era alguma coisa tipo... Eles estão a meter as mãos para cima para o lado e... Sim. A Diana está a escrever com as mãos. Aquilo que não, está a vender isto para mim é a mesma coreografia. Isto é aquilo que se chama ondas trapezoidais. Era isso, nós estávamos a fazer ondas com as mãos, acompanhando o desenho da própria melodia do vento. Era uma onda mexicana de duas pessoas. É uma interpretação coreografada do vento. Código Morse para surdos. Sim. Vocês chamaram isso ondas que é, desculpa? Não, ondas trapezoidais. Estamos ou ondas no técnico, mexicanas para dois. Percebam, isto é comum aqui. Bom, continuando, David. Já me perdi. Estavas a voltar para algum sítio. Era uma não noite. Era uma escola. Não era uma escola. Não era uma escola. Que estes três meninos estavam a voltar. Quando depararam-se com um lance de escadas muito, muito grande. E íngreme. quando o menino David, olhando para o céu e olhando seguidamente para o chão, notou um pequeno fato sobre estas escadas e disse para com os seus amigos: estas escadas são um bocado íngremes. Nem 2 segundos tinha passado. Com o primeiro passo de David, ele cai escada abaixo. Enquanto isso, esperançosos estava Fred e João a rir-se às gargalhadas no cimo da escada. Eu faria o mesmo. Com preocupação a rir-se às gargalhadas. E dizer: por favor, faz o bicho. Por favor, David, repete que é para a gente filmar. Eu, com o espírito natalício, mandei-os para... etc. E ao levantar-me, 2 passos foram dados até eu voltar a cair. E partir o pé. Eu não, David. David, o menino David. E pronto, foi essa aqui. Foi, foi para começar aqui um bocado o ritmo. Muito obrigada, gostamos muito. Eu posso dizer... Eu sofri para, para a vossa diversão. Eu não tenho assim uma grande história natalícia, mas, por exemplo, eu tenho a história de que um dos meus familiares viu, num dia de Natal, o menino Jesus nu a correr pela cozinha. Eu não consigo concentrar em que tu disseste. Não era um chipmunk. Sim, não era um chipmunk. O menino Jesus nu a correr pela cozinha. Eu estou interessado, desculpa lá, os chipmunks é que tiraram um bocado da atenção da história. Podes repetir? Sim, foi um dos meus familiares. Sim. Já falecido. Mas viu o menino Jesus nu a correr pela cozinha. Eu não consegui prestar atenção. Mas eu não estou a perceber. Como é que o menino Jesus aparece nu? A correr na cozinha. Havia mais alguma criança em casa? Havia bastante álcool nessa casa, pelo não, visto. Aliás, naquela altura, essa pessoa que viu o menino Jesus era a pessoa mais nova em casa. E... Mas que idade tinha essa Joana d'Arc dos tempos modernos? 13 anos. E tinha algum episódio de esquizofrenia na família? Não. Não. Tenho certeza. O António veio de uma família de santos. Sim. Encontrou os cigarros especiais da mamã. Exato. A caixa de rap é do pai. Exato. Nós, efetivamente, acho que nenhum de nós tem aqui nenhuma história em especial de Natal para contar. Ninguém ficou sozinho em casa durante o Natal, pois não? Não. Nem foi assim. Como é que. Mas espera aí, calma. Existe assim alguma história de Natal no bar do. No bar dos teus pais, Tiago? Não, nem por isso. Nem por isso. Vocês estão a contribuir zero para este programa. Zero. Nós somos todos Vocês muito average. Vocês podem estar reunidos na noite de Natal, pá. Nós somos muito average. Pois têm! Nós estamos aqui lá, em... Os teus pais tinham um bar? Tinha um café. Tinha muito mais piada quando disse que era um bar. É verdade. Mas era na chamusca, de qualquer das maneiras. Da alterna. Uma tasca ainda dava mais jeito, não é? Exatamente. Tinhas alta história para contar com... Ok, pessoal, então... digam-nos lá, que filmes é que vos dizem que chegou mesmo o Natal? Senhor dos Anéis. Die Hard. Home Alone, como apareceu agora aqui no computador. Para mim é Home Alone. Home Alone. Para mim é Santa with Muscles, com o Hulk Hogan. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Nunca vi esse filme. A Mila Kunis participa. A Mila Kunis participa. Eu também não sabia. Uau. Yeah, e tem uma classificação brilhante de 2.1. Está no top 100 dos piores filmes do IMDb. Ei, não digam que não chama a atenção. Ok, está mesmo abaixo do Santa vs. Martians. Está abaixo do Santa vs. Martians. Eu não faço ideia. O que é isso? Nunca viste? Não. Oh, tens trabalho para este Natal. Para amanhã, portanto. Tenho trabalho para amanhã. Está para o ar na terça-feira, dia 25. Portanto, logo à noite já tens trabalho. Sim, sim, sim, sim. Sim. Sim. Portanto, ontem tens trabalho. Sim. Então, mas vamos correr então um bocado. Então, Tiago, Die Hard. Die Hard e o presente de Natal com o Schwarzenegger. Yes. E com o Jake Lloyd. O outro filme do Jake Lloyd, sim. Puta, Cookie Down! Sim, o outro filme do então, Jake Lloyd. Figueirinha, tu disseste? Em termos absolutos, penso que o melhor... Tirando o Do Céu Que é uma Estrela, não é? Pronto. Tirando esse, o melhor em termos assim absolutos, em termos de qualidade, deve ser o Die Hard. Mas, claro, Sozinho em Casa é que nos diz quando é que chegou a Natal. É verdade. Não, o que diz quando chega o Natal são os anúncios horríveis de Eu sou a Rosinha, a tua amiga. Tu não gostas de anúncios de brinquedos? Já gostaste? Eu sei o score. Olha, mausão dormia descansado quando o osso foi roubado. Mas o mausão acordou e o gato apanhou. Mausão, olha, pega e põe a mão. Estamos mais preocupados para isto. Mausão vai apanhar qualquer ladrão. Uma surpresa. Não estraguemos a surpresa final. Eu tenho a dizer que não tenho qualquer recordação dessa música coisa. Antes do Mauzão cantar. Também não sabes o Mauzão, não sei o quê. Também não sabes o quem é quem tu queres saber. É que você... Não, essa sei, essa do quem é quem sim. E também tínhamos aquela do... Ah, porra. Oh, Opa, havia aquelas milhentas dos nenucos que nunca mais acabavam. Pois era. Uns 15 episódios. Então, o Pinipom também, exatamente. Todos os Playmobil também tinham música. Nos Playmobil tinham sempre uma música. Mas tínhamos aquele famoso. Eu pago os bilhetes. Sim, o jogo estratégia para conquistar o mundo. Sim. É nós somos uns escravos da publicidade, sim, do consumismo. Somos uns escravos do capitalismo. É verdade. Oh, meu Deus. Vamos mudar rapidamente a direção deste programa. Rápido, rapidamente. Não nos estão a pagar para fazer estes anúncios, por isso. Exatamente. Exatamente. Continuando, estávamos. Adriana. Oh, pá, eu não sei, eu não sou muito pessoa de filmes de Natal, mas que para mim é, sei lá, sozinha em casa e quando era mais pequena também, pronto, passava a música no coração, não é? Ninguém aqui é The Grinch, sim, pelos vistos. Não, esse filme não, tudo menos esse filme! Havia um filme que passava muitas vezes, que era de uma rapariga, em que o pai ia para a guerra e deixava-a numa casa. E, entretanto, ele desaparecia, ou eles pensavam que ele tinha morrido, e ela passa a ser a criada do orfanato, por assim dizer. E ela, só, entretanto, conhece um rapaz que mora, um senhor que mora no prédio do lado, que é um indiano, e convida-a para ir a um banquete lá, e não sei o quê. Só comer chamuças. Não faço ideia. Mas eu adoro esse filme. Ninguém alinha na onda de sermos preconceituosos hoje. Isto era tipo às pessoas. Então convidou para ir comer chamuças, havia de ser o quê? Vocês estão muito soft. Nós guardar essa piada para contar. Estamos no espírito natalício. Mas que é para todo o senhor onde ando, peço desculpa. Já vamos ao Wife of Pie. Estávamos no... Nós íamos guardar essa piada para essa altura. Obrigado por me estragar. É verdade. A piada do restaurante indiano. Ah. Pronto. Como é que era ele? Eu pedi isso sem picar. Tanduri! Tanduri, ah. Yeah. Bem bom. Continuando, António Mendes. Gipotle. Portanto, os meus natais eram praticamente povoados por Homes Alones, mas eu lembrava-me de ter visto, mas nunca. Mas também eram povoados por Mary Poppins, diga-se de passagem. Beethoven, ninguém também? Não, Beethoven sim, infância. Não. Beethoven é infância. Anuais, eu vou parar de dizer nomes. Beethoven é infância, não é tanto Natal. A mim parece mais férias de verão. O Beethoven faz-me mais lembrar o episódio entre. Dois episódios atrás, em que alguém falou de crianças que comem cola. Yeah. É isso que me faz lembrar o Beethoven, não é, David? Esse menino David, eu não sei quem é. Sim. Mas sabes quem é que é esse ninho de retardado, não sabes? Eu acho que podíamos arranjar uma espécie de nova. Vocês querem que eu receba carbono meia? Que era as histórias do menino David. Queremos. As histórias do menino David. Podiam ser contadas semanalmente. Todas as semanas uma história do menino David. Eu vou tentar aleijar mais vezes. Imensas coisas. Não, tem várias coisas para contar. Ok, ok. Há uma que ele se aleja exatamente no mesmo pé, mas essa foi... Mas não. Para a semana. Para a semana. Continuemos. Com não percam o próximo episódio, porque nós também não. A minha conta. Olha, do para hospital. Mim, Natal também é episódios duplos do Sangoku que passavam do Dragon Ball quando nós éramos pequeninos. A luta com o Freeza demorou um Natal sim, e ainda senhor, passou. Sim. Isso é que era Natal. Mas sabes que a data no planeta Namek. Sim, aquele tempo o tempo lá de calma. Demora muito mais tempo a passar, já. Então e tu, Bruno Silva? Eu também, pronto, isto vai ser tudo sozinho em casa, mas preferia se calhar até vou ver o filme sem aquele símbolozinho da TV assim no canto superior esquerdo. Então, e talvez reveja o Nightmare Before Christmas. Muito bom. Então aí ninguém aqui. Olha, por acaso tem piada com Barbie. Os filmes da Barbie que passam. Pai, não me levanto. Isso já é muito moderno. Eu não me levanto às horas em que esses filmes passam. Isso já é super modernoso. Sim, sim, não. Eu não me levanto essas. Não, mas atenção, ela tem razão. Eu já apanhei alguns dos filmes da Barbie, yeah, Barbie na televisão. Não, aquilo é lindo. Aquilo é absolutamente espetacular. É como estares a assistir um acidente de comboio. Tu não consegues tirar os olhos dali de cima. Eu não consigo parar de ver. É incrível! Ela canta e ela dança e é mas tudo. Mas não sei, mas é que eu acho que isso é muito recente, não sei. Epá, recente? É um bocadinho. Tem uns 10 anos? Sim, é como a tradição de agora, por acaso acho que este ano não fazer, que era passarem sempre os Senhores dos Anéis, o Natal e os Harry Potter. Pois era, exatamente. Isso é que era. Harry Potter também, para mim é Natal. Sim. Harry Potter, eu sei que chegou o Natal, o Senhor dos Anéis não tanto. O Senhor dos Anéis não tanto. Passa todos os anos. Passa na série. Ainda bem. Olha, estavas a falar de Nightmare Before Christmas, agora aí vem ele. A versão muito dark. Sim, corno. Sim, continuando. É a versão corno. Não, é que eu por acaso nunca tinha ouvido a música. Agora podíamos ficar 3 minutos em silêncio. Podíamos ficar 3 minutos em silêncio a ouvir corno. Parece-me uma boa ideia. Eu avisei-vos que tinha sido uma péssima ideia nós termos os moderadores desta semana, ainda por cima sem notícias, porque vocês não nos mandaram absolutamente nada e nós estamos aqui um bocado a falar. Jackie Chan confirmado nos Mercenários 3. Oh meu Deus. Yes. Jackie Chan também yes. Confirmado com. Será que haverão a ver bloopers no final? Finalmente, bloopers no Mercenários. Está claro. Pera, mas porquê é que vão fazer um Mercenários 3? porque teve... Não custa nada. Sim. Mas espera aí, calma. Isso quer dizer que vamos ter o Jackie Chan ao mesmo tempo que o Nicolas Cage no Expresso? Puramente espetacular. Ah, lindo, também. Ah, oh, não! Sim! Ah, não, estava a pensar a ver o filme até agora. Ele consegue estragar qualquer filme em que entra. Ah, Nicolas Cage. É verdade, estou perfeitamente de acordo. Nicolas Cage é um tipo, quando entra o filme, ele tem tipo a mão de Midas para... porcaria. Exatamente, ele tem o oposto, ele tem o toque de merdas, tem o oposto do toque de merdas, é impressionante aquele homem. Mas, copyright, às vezes, ele lembra-se de não lhe tocar e saem coisas boas. E aí é quando ele não entra no filme. Exato. Mas atenção, existe o Adaptation. Vocês pelo menos têm de dar a palma ao Adaptation. Sim, que para a terceira. Ghost Rider 2. Sim, está bem, isso aí pode ser. Knowing, aquele em que os filhos dele são levados por mim. Esse é muito mau. Esse é tão mau. Esse filme deixou-me on edge o filme todo a pensar, isto vai melhorar. Não vai não. Isto vai melhorar. Não, isto tem que melhorar. Olha, é isso. Tu sabes que esse filme é um dos poucos filmes que faz a Silvia ficar furiosa. Ela não vê... Ela, sim. Silvia, é a tua prenda de Natal. Não, ela não diz nada. Ela apenas cala-se e não diz nada, mas tu sabes que ela por dentro está a partir tudo. Está a assassinar-te com os olhos. Eu ainda não entendi de que filme é que estamos a falar. Knowing. Nicolas Cage, 2007 ou 8, para aí, acho eu. Sim. É uma espécie de 23 com aliens. Ele começa a ver padrões nos números também. Ah, sim, também, mas isso, eu não estava a falar disso, eu estava a falar mesmo do The Bees in My Eyes. Não, esse é o The Wicker Man. The Wicker Man, que é o coisa, não. Este aqui é o Knowing, não. Not the Bees! Not the Bees! É o fadista. É a versão musical da coisa. Sim, mas o Knowing também é muito a par. Bom, mas atenção, é feito pelo Alex Proyas, que já tem grande... Gostava de ver o musical do The Wicker Man. Filmografia parva. Sinceramente, eu gostava. Not a bees, not a... Tu sabes que na versão original do Wicker Man, que é um dos meus filhos da Silvia, a razão pela qual ela fica furiosa quando ouve falar nesse filme, é que o mau da história era o Christopher Lee. É o Saruman. Pois. Ele tem sido sempre o mal da história, não é ultimamente nem a coisa, é por isso não. Sim, ele tem ar de tentar sempre tramar qualquer coisa. Ele começou a sua carreira a fazer Drácula. Sim. Evil. Depois entrou na aplicação de mamilos prostéticos. O quê? Sim. Hã? Francisco Scaramanga. Ah, sim. O homem da pistola dourada. Tem 3 mamilos. 3 mamilos. Sim. A deformação Bond, mais estúpida de qualquer vilão Bond. Sim. James Bond, a Rita aqui, a especialista, não apanha. Eu não apanho. Lamento. Mas sim. Então e tu, David? O que é que achas de filmes de Natal? Existem pessoas que choram sangue, existem pessoas que têm maxilares a falsos, existem pessoas que têm 3 mamilos. Para mim, é uma onda de filmes de animais. Air Bud, Beethoven, filmes em que os animais falam. Epá, eu sei. Regressa a casa, muito bom. Sim. Regressa a casa, muito bom. Cats vs. Dogs. Ai não, não, isso não. Jeff Goldblum. Ah, não. O Babe também. Olha, ver aquela péssima série de crianças. Sim, mas o Babe, vamos lá ver, o Babe é fixe. O Babe é fixe. O Babe é horrível. O Babe é oscarizado, se faz favor. O Babe é fixe. O Babe é bom para uma coisa e o Babe é oscarizado. Churrasco. Churrasco. E é para ver... Não gosto da tua censura. Estás a pôr todas as minhas músicas metal super baixinho, Tiago. Bom. E também serve para ver que o James Cromwell em para aí 20 anos não envelheceu absolutamente nada. Ele está na mesma. É o James Cromwell. É o velhote do Babe. É o fazendeiro. Ah, pois. Do Babe. Também vais ver o Sentido Dálmatas. Sentiu um Dálmatas. Senti dois Dálmatas. Isso é... quantos é que houve? Gerard Depardieu e Glenn Close. Ah, meu Deus. Com o Senhor Fantástico e com o Dr. House, exatamente. Yeah. E com o pai do Ron, não, mas o pai do Ron, atenção, o Dr. House só entra no 101, não entra no 102. E o pai do Ron, sim, o pai do Ron do Harry Potter também faz de henchman. E o Stuart Little. O Stuart Little, foi o que foi escrito por quem? Pelo M. Night Shyamalan. Pois foi. Random trivia. Sim. São só filmes muito maus. A gente sabe que o Natal chega quando os filmes perdem a qualidade toda e mais alguma. Sim, mas nós não podemos avaliar. Também existe. Não é como existe, se na televisão portuguesa passassem sempre filmes de grande nível. Pelo menos a horas acessíveis, não é? Também existe. Eu estou sempre à espera que o Gigante de Ferro passe na 2. Também existe o Mousetrap. Também existe o... Já não lembro como é que se chama. Mousetrap. Não, acorda. Não, acorda. Também é muito... Isso é sinistro, pai. Eu não consigo ver esse filme. Atenção, é o filme que o Gore Verbinski fez antes de fazer... É o primeiro filme que o Gore Verbinski fez. Quem é que aparece meio? Christopher Walken, sim. Sim. E o seu gato. Esse filme é super sinistro. Não é nada. É, nunca. Eu não conseguia vê-lo. Eu acho que o mais sinistro é o Home Alone, que está tipo desgraçado, esse... menino esquecido em casa. Não, esse é... não, sinistro, esse é sinistro, sinistro, mas sinistro, sinistro, sinistro, sinistro é o Babe 2. E o dom do miúdo para atrair tipo ladrões, meu. Realmente. Os mesmos. Sim, sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Eu não sei porque é que eles voltam lá depois. Eles são tipo... Quem é que daqui já viu o Home Alone 4? São tipo o Team Rocket dos Home Alone. Eu vi quando estreou a TV. Home Alone 4. Alguém já viu? Eu já vi. Eu sou capaz de ser visto, sim. Não, eu não. Eu considero que é um dos piores filmes que eu já alguma vez vi em toda a minha vida. Também é um filme pimentinha. Ah, sim. Sim, mas esse já não é tão... Esse já é mais férias de verão. E o outro. Também dá no Natal. Problem Child. Problem Child. Sim. Qual? O Pestinha. Pestinha. Bem, isto vai ser um programa a relembrar coisas que... Claro, então, Natal é isto. É cenas para as crianças e os adultos que se lixem porque não tem nada a ver na TV. Gremlins não é para as crianças. Não? Não. Achas-te mesmo? Onde é que tu arranjas eggnog que eu nunca encontrei isso? Fazes. Isso tem a ver no corte inglês. Fazes. Eggnog. Não, em minha casa não há eggnog, ninguém tenta ser para aquilo, eu voto que procura. Há whisky e há uma palhinha. Eu estou a brincar, não há álcool em minha casa. Tirando vinagre, sim. Vinagre para temperar. Temperas com vinagre? O vinagre não tem álcool, pá. Tem? Não tem. Desde quando é que tu bebes vinagre e metes vinagre na salada? Faz uma adenda aí. Novo segmento, cozinhando com António Mendes. Sim. E com figueirinha. Sim. Não conduza, depois de comer. Saladas. Grão com bacalhau. Sim. Se comer saladas, não conduza. Ah, peço desculpa, eu comi saladas hoje. O que é que o meu bacalhau sabe daquilo? Cara. Tiago. O que é que aconteceu à minha salada César? Não, eu queria dizer está lá tipo o chefe lá atrás a olhar para a conhecimentos de química. No coração, nesta nesta folha de alface. Do you want some more Pinot Noir? O Gordon Ramsay a acordar assim do sono. Oh, alguém está a fazer um crime da culinária. Enfim, continuamos. It sucks! Estou neste momento a consultar as minhas fontes. Então, se calhar vamos para o intervalo, o que é que acham? Por que não? Parece-me uma boa altura. Sim, parece-me que sim. E então, que música é que fizemos de intervalo? Quem é que escolheu? Fomos todos nós esta Fomos semana. Todos nós. Então, quem é que dá. Mas fui eu que fui vocal em fazer com que. Em erguer a plataforma para escolher esta música. Ok. Então, temos connosco I Saw Mommy Kissing Yog-Sothoth. Sothoth. Mommy kissing Yog-Sothoth in the ring of stones on Sentinel Hill. My brother and I were spawned from the Necronomicon. Dad looks just like his picture on page 751. Now we will work to summon Yog-Sothoth, the key to where the great old ones have trod. He'd surely come unglued had Armitage ever viewed Mommy kissing Yog-Sothoth, the god. Bem-vindos à segunda parte do Director's Cut. Vamos começar agora, finalmente, por falar sobre filmes que interessam. Mais ou menos. Ok. Que interessam a alguém. Não. Que interessam Desde aos... Desde quando é que o Home Alone não interessa a ninguém? A ninguém. A ninguém. Interessa pelo menos a Macaulay Culkin. A ninguém. Sim, o ponto alto da carreira dele, não é? Ele drogou-se por alguma razão. Ou ainda ganha dinheiro à custa disso, não é? Não, ele drogou-se por causa do Home Alone 2, não foi por causa do... Ele deixou de fazer qual? Não, e também de um filme que ele fez com o Elijah Wood. Que é muito, muito mau. Sim. É um em que o Macaulay Culkin é mau. Portanto, sempre. Não, é mesmo mau, é mesmo mau, é mesmo mau. Não... Ele mata animais e não sei quantos mais. Sim, ele por acaso tem um arte que é capaz de capitar gatos. E tenta atirar a mãe por um precipício abaixo. Se eu tivesse a mãe, eu me fizeria o mesmo. Sim, mas isso é estou a imaginar o Miguel está giro. Que isso é baixo. Já não me lembro. Era petis. Pois, eu sei, mas pronto, esse é das boas memórias que ele terá na carreira dele. Não, e o Richie Rich é tão mau. Não é nada. Então é mau. É péssimo. Não é nada. O Migrant é outro filme que tem. O Page Master também é fixe. A maior parte dos filmes o Page Master é a maior seca que eu já alguma vez vi. A seguir ao Hobbit? Não, a seguir à Thumbelina. Não, eu considero ver outra vez o Hobbit ter começado com o Page Master. My Uncle Buck também é fixe. Aquele com o Ted Danson também é fixe. Não? Não sei. Tá bem. Bem, vamos parar por aqui. Vamos então falar das estreias da semana. Vamos começar com The Life of Pi. Bem, quem é que aqui viu? Eu. Também. E o Tiago. Ok. Ok. Okay. Opiniões. Alfabeticamente, podes começar. Portanto, Tiago. Claro. Tónio. Sim. Tónio. Sim. Tiago. Figueirinha, conta-nos. O que é que achas da vida de Pi? Eu não vi. Porquê? Conta-nos. Porque estive a poupar para o Hobbit e agora estou a poupar para o Life of Pi. Mas já está nos cinemas, tens que ver. Já, eu sei. Mas hoje é dia de Natal e ontem foi véspera de Natal e não se vai ao cinema nesses dias. E presentes e coisas. Sim, eu começo exatamente a achar que o nosso calendário neste programa está um pouco trocado. Já falámos que hoje... Tu sabes que mas escolheu a 20 de dezembro, não sabes? Hoje é dia 24. Hoje é efetivamente dia 24, não? Hoje é dia 24. Isto vai para a hora 25, pá. Não interessa, mas hoje é dia 24. Olha o que acho que eu deixei aqui ontem. Estive a 20 de dezembro, mas eu tive uma semana complicada. Dia 20, dia 20 tivemos um ótimo jantar de Noco de Cinema. Exato, é verdade. Estamos ao fim do mundo, em conjunto. Tirámos fotografias com o Pai Natal. Sim. Foi espetacular. Na sexta-feira tive tivemos um projeto. Duas pessoas que se envolveram uma com a outra, foi giro. Sim. Silêncio. Do mesmo sexo, vamos deixar isto por aqui. Duas pessoas do mesmo sexo, sim. Na sexta-feira tive um projeto para entregar, no sábado tive um teste, no domingo tive uma viagem para fazer. Existe uma razão pela qual a Rita não se lembra disso. Sim, eu também venho a uma bodeira de sim. Combinado. Aquela salada. O Google diz-me, que o vinagre tem resíduos de álcool na ordem dos 0,05%. Rita, admite. Tanto! Mas tem, é o que não interessa. Não é preciso esconder. Sabes que as misturas. Pois, as misturas nunca deram sim, um bom resultado. Eu misturei vinagre e depois comi um bocadinho de azeite também. Pronto, olha, acabou por. Este caldo verde está a ficar. E ainda diziam que o azeite dá para curar uma ressaca. Neste caso não fez muito bem, porque eu não me lembro de duas pessoas do mesmo sexo terem envolvido no mesmo jantar em que eu estava. Ambas comprometidas, só digo isto. Podes continuar. António, viste o Life of Pi? Pois vi, e o Tiago também. Life of 3,14, então. Atenção. Não conheces os outros dígitos, sim. Sim, é bom que seja feita já, que é para não... Há bocado tinha uma população chinesa, mas atenção, não pude fazer, portanto. É que nem sequer chega a ser piada, porque o pai chama-se pai precisamente por causa do número pi. A Silvia já me tinha alertado sobre isso. Não quer dizer que se chame Pi. Acerca disso. Uma dúvida que eu tenho é... Ele antes chama-se Pi Chin Molitor. Uma dúvida que a Rita tem é... Antes que ela me mate com o olhar. Sim, antes que eu mate o David com o olhar é... Quem é que se envolveu na noite passada? Na noite seguinte. Não foi na noite passada, foi há 3 dias atrás, 4 dias atrás. 4 dias atrás. Foi há 4 dias atrás. Foi no passado. Foi no passado, exato. Esse dia 21 deu a volta ao espaço-tempo, foi uma maravilha. 20 à noite, 20 para 21. Estava a fazer o fim do mundo. Ah, pronto. Bem, a minha questão para vocês que já viram o filme é, como é que raio é que um filme em que havia uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre com uma pessoa num barco e o filme dura mais do que 2 minutos? Yeah, isso parece uma coisa que é o tigre mata-os primeiro, não? E será que eu esperava que acontecesse? Eu perguntei, acho que foi à Silvia, porque a Silvia, se não me engano, leu o livro. Quantas pessoas é que o tigre come? Ela disse-me que nenhuma, não é? Não, mas come os outros todos. Pronto. Estava com azia. E come peixinho. Estava a guardar para mais tarde. Não, e come suricatas também. Timões! Sim. Come Timões! O Rei Leão vai passar este Natal na SIC, portanto não se esqueçam. Pois é, Natal também é Rei Leão. Para mim não. Ver os pais a morrer, gosto muito do como Timões. Pá, ele leva as crianças é muito... Como é que é? Passar logo a imagem às crianças. O tigre tinha uma ementa muito variada. Sim, realmente, ele não sabia para onde escolher. Sim, era a roda dos alimentos. Ele viu um orangotango, ele viu uma zebra e pensou, pá, este gajo não é um buffet! É um buffet! Mas porquê que ele foi comer logo? Onde é que estão os... Porquê que ele não comeu? Eu partilho ao menu. Deixa só dizer isto, eu partilho ao menu. Ah, pronto. Era mesmo que gostava de saber. Então, mas falem-nos mais sobre António, o que é que acharam, as vossas opiniões. A minha opinião é que a Lusão Mundo é mentirosa, o Tobey Maguire não entra no filme. Mas isso é não faz de suricata. Só entram pessoas que têm nomes de restaurante italiano. Espera, não entra mesmo no filme, então porquê que ele está aí? Ele filmou originalmente. Sim, ele filmou as cenas do escritor, só que foi substituído pelo Ang Lee, porque... Okay. Porque apesar do Ang Lee ser grande amigo do Tobey Maguire, ele tinha medo que as pessoas o achassem demasiado conhecido para fazer a parte do ator. Portanto, foi para o papel do foi para o rapaz que fez de biólogo no Prometheus. Uma pessoa que sabe chorar já agora. Sim, Rafe Spall. Uma pessoa que sabe chorar. Não rebenta por todo lado. Ah, eu vou-vos dizer, eu gostei tanto do Life of Pi. Não, sinceramente. É um filme que me comoveu e quero dizer. Mas é da parte em que o tigre comeu os suricatas? Não. Tipo Smarties. Não, mas tinha uma caixinha de pintarolas com suricatas, não. Estás a gozar, mas antes de o Pi sair do sítio onde encontra os suricatas, mata uns quantos suricatas que é para levar no barco. Que é para o tigre. Aquilo deve ser uma chacina de animais. Good guy pie. Good guy pie. Mas isso fica tão bom, good guy pie. Eu sinceramente digo... Para mim, eu não acho que seja assim absolutamente necessário que eu tenha assim, tipo, grande descontrole emocional a ver um filme. Que foi o que me aconteceu. Estava a imaginar neste momento. Não, eu sei. Agarrada à pessoa que estava ao lado, que eu não sei. Era a Silvia. Precisamos de um selo de aprovação. Não, era o Tiago, era a Silvia. Agarrada à Silvia, tipo, a chorar de mim. Compulsivamente. Precisamos de um selo de aprovação que é o António Lágrimas. É o novo selo para substituir as claquetes. Vamos pôr Antónios em Lágrimas. Eu quero, vais fazer isso acontecer. Vais fazer isso acontecer. Acho que temos imagem do programa. Vais fazer isso acontecer. Com barrete de Natal. Sim, mas isso é só apenas para dia. Só para as estreias desta semana. Sim, não, é só para as estreias no dia de Natal. Coisa. Já agora, podem meter assim tipo. Podem substituir no cavalo de guerra. Portanto, estávamos nós a dizer no Vida de Pi, por acaso eu não acho que seja assim tipo, como eu estava a dizer, eu não acho que era preciso ter um descontrole emocional quando estou a ver um filme para achar que o filme é bom, mas para que isso aconteça, e eu não sou de maneira nenhuma uma pessoa que chora nos filmes. Quando é que foi a última vez que te aconteceu? Toy Story 3? Não. Então? Não, Toy Story 3 não aconteceu. Old Yellow. Eu tenho que contar uma ridícula e humilhante em relação a isto. O último filme em que eu chorei no cinema foi Mamma Mia. Foi quando viste o Pierce Brosnan a cantar. Tenho vontade de chorar por ti. Mas atenção, chorar a rir não conta. Eu chorei mesmo a sério. Eu devia estar com um descontrole hormonal qualquer. Mas porquê? Pá, não sei, eu chorei mesmo, juro. Isso é tão aleatório. Não é uma lágrima, foi mesmo. Foi mesmo chorar a sério, não sei. Porquê? Porquê? Foi naquela cena em que a mãe está a falar da filha, não sei o quê. Opá, não sei, olha, não sei o que é que me deu o pimba. Continuando. Eu só chorei mesmo de dor para aquilo não acabar. Ou quando apareceu o Pierce Brosnan a cantar, então, horrível. Não, o Pierce Brosnan a cantar. Com os fatos disco a fazer aquela coreografia. Ah, terrível. Sim, não, mas o Pierce. Não, mas existe o Pierce Brosnan a cantar. E. Eu tenho de dizer, o Tiago é o Pavarotti ao lado dele. Mas então estava eu a dizer que. Desde que me vi o Life of Pi, eu comecei a ler o livro, e quer dizer, existem partes em que parece que eu tipo leio assim, tipo, Kierkegaard e as Fantásticas e não sei quantos mais, e diz, não sei quantos mais, vou escrever um livro sobre isto. Tendo em conta que A Vida de Pi é basicamente um filme sobre religião, eu acho bastante interessante, no fim, a volta que eles dão a esse tema, e acho que... O Life of Pi é, para além de ser um filme extremamente bonito, tanto visualmente como coisa, e existem cenas que são espetaculares. A cena do. A parte da baleia verde. Não é a parte da baleia verde, apesar de ser um money shot. Eu estou a falar mais da cena do naufrágio, que é uma cena espetacular. Mas tu gostas muito das partes horrorosas do filme, por aí, não? Tens um miúdo que está abandonado no mar. Naufrágio! Naufragado durante uma coisa. Sim, queres que seja um filme cor-de-rosa? Eu só consigo imaginar o tigre a palitar os dentes a olhar para ele. Como? Atenção, não, mas atenção, tu tens... tu tens momentos desses, no filme. Sim. E quero dizer, pá, eu não podia recomendar mais o Vida de Pi. Força. É de facto um filme porreiro na questão da religião. Mesmo que não sejam religiosos, acho que é um filme que merece muito a pena ver, porque há temas que são universais da gente. Como comer suricatos, exatamente. Comer timões. É o nome dos meus cereais de pequeno almoço. E eu a chorar já agora. Também é universal. Não, é amém. Este filme tem Man with Ears, pá. A parte em que o gajo está mesmo a morrer de fome e está a ver que vai à vida e de repente tem uma felicidade do caraças quando aparecem os peixes. É normal que sim. O pessoal fique contente, pá. Acho que a felicidade às vezes manda de uma forma mais do que a tristeza. Há bromance com o tigre. Ah, sim, claro. É o melhor bromance do ano. Tenho que pensar nisso. Ok. Agora que, agora que levantaste esse assunto, eu também não sei. Pronto, vocês foram ver em 3D, vale a pena? Não. Opa, vale a pena? Há uma cena em que eu olho para a água e começa. Eu não quero dizer alucinar, mas provavelmente é. Vê o Mufasa, é. Sim. Simba! Epá, essa parte, o 3D está... Esqueceste-me! Epá, o 3D está muito bem utilizado neste filme, não é nenhum roubo de dinheiro e está mesmo a servir um propósito. O filme deslumbra e tem história ao mesmo tempo. Muito mais lindo que isso. França, não sei se vocês já sabem, um teatro pegou neste filme e, como estreia, encheram uma das salas de água, meteram barcos e todos viam os filmes dentro do barco. Isso sim é que tinha piada, só faltava depois dizerem a meio do filme que tinham lançado um tigre para lá para o meio. Terem um tigre surpresa debaixo de cada barco. Eu continuo a dizer que eles tentaram justificar uma inundação no cinema com é interativo. Está o rapazinho dos lugares. Está um tigre à solta. Fujam! Convém só dizer que este é o segundo filme do ano em que o Irrafkan, ou como é que se chama o homenzinho? Irrafkan. Diz Richard Parker. Disse primeiro no Fantástico Homem-Aranha, que era o pai do Peter Parker, e agora diz Richard Parker outra vez uma camada de vezes. Sim. Está na secção de trivia do IMDb, vão lá ver. Bem, mais filmes da semana. Bem, temos agora On the Road, um espetacular filme com Sam Riley, Gareth Ellen. Gareth. E Kristen Stewart. Como é que é a cena dela? Sempre vale a pena, não? Que tem os melhores nomes de personagens, que é Mariarty e Mary Lou. Eu ouvi dizer que a Kristen Stewart neste filme sobe a pulsos. Trabalha bastante ela no filme. Sim. Trabalha... Por que nós já estamos a rir? Porque no episódio da semana passada, enquanto estávamos a acabar a edição do programa, tivemos a ver o trailer. E o trailer. O trailer e o próprio filme tem uma parte em que Stewart faz um duplo hand job aos dois moços. Sim. Num carro. Alguém leu o livro? Não, alguém me sabe comparar o filme com o livro? Não, mas as críticas semelhantes. Okay. Semelhante? Eu dizer que não deixavam os personagens evoluir como deviam. Semelhante como a semelhante. Okay. Ah. Este é claramente um filme que eu vou querer ver. Wonder Road. A crítica dizia que só quem leu o livro é que consegue apreciar o filme. Ok, então pronto. Sim. Challenge accepted. Mas, atenção, este filme não chega aos calcanhares do livro, nem por sombras. Não é necessário. Porque ela, pelos vistos, acho que até fez um bom papel. Ela faz um bom papel. Ela, é mesmo, no tipo de personagem que ela é. É o trabalho de Natal! Ela é genada. Miracle on 34th Street. Tem assim aquele ar um bocado slut dela. Representar, basicamente, ela vê ela própria. Não. Olha, fica aí de fundo, diz assim o que está a ser. E levanta os braços um bocadinho para cada lado. Ela estava nessa cena do double end job e ela... Quando é que começamos a filmar? Avisem quando for para parar. Não, e atenção, quem estiver interessado em ver as maminhas da Kirsten Stewart, tal. Ninguém é aquilo. Okay. Fala por ti. Tu és comprometido, não podes dizer essas coisas. Também, se quiserem, também se quiserem consultar o. Também, também para o público feminino, quem quiser consultar o rabo do Gareth Edlund, encontra-se no primeiro quarto de hora. Eu este ano vi mais filmes com salsichas do que com vaginas, por exemplo. Espera ali, mas que filmes com salsichas é que shame. Eu ainda acho que não vi nenhuma vagina no cinema este ano. Aqui está o Figueirinho a admitir que não viu porn este ano. Eu não vou ao cinema, bolso! Como é que... Não, calma. Espera lá, espera lá. Está Figueirinho indignado por não haver mais pachacha. António e Tiago, autoproclamados galdérias do cinema que veem tudo o que passa pelo ano, que vimos com vaginas é que houve este ano. Vulvas, é preciso distinguir. Obrigado. Vaginas, com lado. Vagina. Não. Existe um pelo com vagina, existe um pelo com vagina. Não. E é o Enter the Void. Espera. Que péssimo nome, agora que estamos a falar. Mas o Enter the Void também tem pênis, portanto a contagem está a 2 para 1. E tem a ejaculação, que ainda é pior. Está a 2 para 2, está a 2 para 2, porque o Shem também tem rapariga nua. Pois tem, está a 2 para 2. Isto diz qualquer coisa, tu lembraste mais da mangueira do que da vulva no cheiro. A mangueira tem mais tempo da antena. Mas se envolveu com alguém do mesmo sexo? Não, vai-se revelando. Não. Eu gosto muito de descrever. Eu gosto muito da descrição que o Kevin Smith faz da terceira perna do Michael Fassbender, que é basicamente. Não. Que basicamente. Sim, porquê que esta música está numa cena de Natal? Que música é esta? Qual é o problema de Train? A Coca-Cola apagou o Train. Qual é o problema de Train? Ah, é Train, ok. One hit one. Sim, mas que é basicamente a descrição que o Kevin Smith faz é basicamente o braço de um orangotango a segurar uma toranja. Mas só uma coisa, no Shame, quão focada é quão focado é o membro do Fassbender? Vê-se mesmo? No primeiro minuto tu tens um full frontal. Ah, maravilhoso! No primeiro minuto tens um full frontal. Maravilhoso, se vocês me tivessem contado isso, eu já tinha não, mas atenção, filme. É que nem sequer vês a... Não, eu é que tinha sequer... de ver o filme, é que eu nem sequer... era no cinema em grande, para poder contar quantos filmes havia. Não, é que nem sequer estás focado na cara dele, é mesmo ao nível... Sim. Fantástico! Eles esperaram pelo... Mas atenção, não sei se... Isso era o que eu ia dizer agora. Em 48 frames. Não, estás muito longe a perna. Não, mas atenção, em 3G tinha problemas porque podia cegar alguém, ou coisa assim parecida. Opa, mas extraordinário, eu queria ter visto. Se vocês me tivessem dito que isso é que era o Shame, eu tinha de ver a porra do cinema. Sim, nós não falámos muitas vezes no Salsichão do Fassbender este ano no programa. É pá, deves achar que eu ouço os programas em que não participo. Novo segmento, Salsichão do Fassbender. Acho que essa devia ser a nova imagem no Google, no e-mail do... Do segmento pomos um chicote. Típico programa de Natal. Há luvas suficientes. Não há luvas. E onde é que eu posso ver um pênis? Imagina, vulva. Não aparecia. No Cloud Atlas, não. No Cloud Atlas não aparece. Aparece as maminhas da Dona Bai, e é isso. E rabos. Porque, assim, rabos a fazerem sim, amor. Sim, mas atenção, também existe o rabo do Ben Whishaw. Ah, pois é, tens razão. Mas é só um bocadinho que se vê, não se vê assim tanto. Olha, vamos para o Holy Motors. Não. Quê? Holy Motors. É o próximo filme da lista. Qual? É o filme que nós vimos o trailer. Também tem pênis. Já agora. Maravilhoso. Excelente seleção de 2012. Só de mencionar que também foi considerado para o papel de Marilu, Lindsay Lohan. Acho que tinha sido muito mais adequada. Sim, eu acho que sim. Todas as duas é mais... Ela nem tinha que fingir sobre as drogas. A Lindsay Lohan. Olha que não sai. Ah, sim. Kim Kardashian, é só o que eu digo. Não, a Kim Kardashian não. Precisávamos de um plano diferente só para o rabo dela, não dava. Bom, bem, mas então falando do terceiro filme, Holy Motors. Estava a dizer que nós lemos a sinopse, vimos o trailer e vimos críticas. E não percebemos. Continuam a não perceber o que é que se passa com aquele filme. Tiago viu, ele vai nos ilustrar. Eu também vi. Já agora. Então, ninguém sabe o que é que se passa. Ninguém sabe o que é que se passa. Mas sobre o que é o filme? Não sei. Ah, ninguém sabe. Com quem? É de quem? É do Leos Carax. Está aqui. Está aqui, nós fizemos a nossa pesquisa. Leo Oscarax. E tem Kylie Minogue. Sim, tem Kylie Minogue. Programa. E a Eva Mendes, portanto. Sim. Acho que só por aí. Mas atenção, era para. A Eva Mendes está a substituir uma top model que supostamente tinha de ir para o papel, só que não conseguiu arranjar isso. Não conseguiu por causa de problemas de tempo. E então tiveram de substituir para Eva Mendes. E mesmo a Kylie Minogue estava para o papel da Juliette Binoche. Sim, só que a Kylie Minogue foi trazida porque o tipo não estava... O Leos Carax, que é o ex da Juliette Binoche, ela estava toda contente por poder entrar no filme, só que depois houve problemas de tempo, como aconteceu com a supermodelo, e então eles substituíram, e quando sugeriram a Kylie Minogue, mudaram aquela parte do filme para ser uma parte musical. A cara de Eva Mendes naquela parte da caverna. Sim. É espetacular. E depois, a determinado ponto, pensei, ela vai fugir, ela está a pensar que tipo de cinema é que eu me enfiei aqui. O que é isto? Nem o Fast and Furious outra vez. O que é que é um gajo direto contra mim? Não, atenção, não. Aquilo vê-se. Aquilo nitidamente é uma pró-estética, pá. Espera, é mais uma pila. É o Husband. É outra pila. Sim, sim. O Figueirinha já ouviu um canto de. Não, mas não estava. Mas sei lá, mas parece havia o fundo da Balen Jovem do que eu acho que eu, a Rita, a Sofia e a Silvia deviam dizer todas em conjunto ver este filme. Sem gajo. Sim, sem gajo. Não, havíamos de sortear um gajo para ir com elas. Só para contar não, também. Não, ok, também pode ser. Um sorteio só quando vimos. Então, eu acho. É. Sim, sim, sim, sim. Para eu... Olha, é a próxima história do próximo programa. David. Era a próxima história do Menino David. Exatamente, o Menino David no meio das pipocas. Estava eu no cinema quando enfiei a caixa das pipocas na cabeça. Eu pensava que ia sair de qualquer coisa pior. Fiquei um bocado decepcionada. Ainda é um filme para um programa para crianças. Ah, é? É. Eu tenho fé. Eu ainda não me imagino as pessoas. Tivemos um bocadinho de anatomia, mas. Vulvas, bilas! Vamos ensinar às crianças a diferença entre uma vagina e uma vulva. Ok, Rita, é educativo, eu acho que sim. Eu quando era pequenina, ia de propósito ali para a Barata, aqui da Avenida de Roma, ler um livro que era educação sexual, porque ninguém me ensinava. Então eu tinha 7 ou 8 anos e ia para lá ler aquilo, que explicava o que era o clitóris. Eu sinceramente, eu estava à espera que tu fosses olhar para... Não. Para os álbuns da Tasha do Michelangelo. Sim, também fazia essas coisas. Mas... Por esta hora, aqui para o técnico também temos gente que ensina. Muito, assim? Muito bem, por um preço reduzido. Razoável, visto que é Natal quase. É Natal. É Natal, eles têm os pelo promoção. A palavra passa, eu ainda não vi vaginas suficientes no cinema este ano. Ok, continuamos. O protesto da Figueirinha. Bulbas, bulbas. Mas pronto, gostaram do filme ou não? Estávamos a falar de educação sexual. Sim. E em como tanto a Adriana como eu tínhamos livros que nos explicavam o que é que estava a passar, eu tinha um livro extremamente perturbador que me ofereceram um Natal qualquer. Já nem sei muito bem, quando eu tinha um pai de 6 anos, talvez. Portaste mal, o Pai Natal vingou-se. Exatamente, o Pai Natal vingou-se e traumatizou-me para a vida. E então, basicamente, era a ensinar como é que se davam as relações sexuais. E então. E tu tinhas 5 ou 6 anos. E segundo livro. A pilinha do papá crescia e tipo, encontrava o caminho até ao buraquinho da mamãe. Então era uma pila do papá e essa tipo ia numa coelha e desdobrava. Estás a falar a sério? Tu ainda tens esse livro? Eu não tenho esse livro. Merda! Esse livro. Aquilo era merda! Diz-me que isso era um livro pop-up. Não, mas... Crianças. Eu agora não descanso até encontrar. Eu não descanso nesta vida. Tenho uma nova missão que é encontrar a porra do livro da Rita. A mãe era loira, o pai era moreno. Não te lembras do nome? Aquilo tinha pelos por todo lado. Era meu horrível. Deus! Era horrível! É um livro interativo, o que é que se pode dizer? Não, e atenção, eu que na minha infância, o mais próximo que tive em contato com esse tipo de educação sexual foi no meu livro de sobre o corpo humano, a explicar a parte da reprodução, a dizer que era no momento em que se sentiam mais felizes que o espermatozoide encontrava o óvulo. Sim, que felicidade. Que há nas violações. Umas horas depois, tipo, ui. Alguém está tipo, assim sentado e de repente o casal começa... Exatamente, David. Que boa história, Rita. Estás a entrar na presente da personagem. Exatamente. Muito bem, sim, muito bem, David. Sim, mas atenção. Todos sabemos aqui é proibido beber, comer e fumar dentro de estúdio. É só isso. Podem fazer o que o resto vos apeteça. Exatamente. Bem, mas Ali Motors, gostaram ou não gostaram? Já sabemos que o António tem um top do ano gigante onde não entra óbito. O Ali Motors entra? Não. Menos mal. Não entra. Muito bem, António. Sim, senhora. Bravo. Obrigado. Ainda não vi, mas vou apanhar o António. Ainda não vi, mas vou já criticar o Hobbit antes de o ver. Já. Não, ele já viu. Já vi. Ah, pronto. O quê? Já estreou há tanto tempo e tu ainda não viste? Nós fomos à bola, ainda, ainda estou à espera de ver o Cláudio Atlas pela segunda vez. O meu dinheiro ainda está a ser gasto nisso. Tens sempre os visionamentos de imprensa. Que eu nunca uso. Mas estava a dizer, sim, mas esta coisa do Holy Motors, eu vou-vos dizer, eu estava bué à espera que eu ia adorar este filme. E quero dizer, isto faz-me lembrar uma memória um bocado traumática, que é a primeira vez que eu fui ler um livro do Thomas Pynchon. Eu estava todo contente. Epá, eu vou adorar isto, não sei quantos mais. Isto vai ser espetacular. Chego lá. Epá, isto é tudo menos aquilo que eu estava à espera, pá. Não estou a gostar assim grande coisa disto. E quer dizer, o Holy Motors é um bocado isso. É um bocado, pelo menos a meu ver, é um bocado isso. Sim, tem piada aquilo que ele faz, não sei quantos mais, o segmento do Monsieur Merde, que é precisamente o segmento de Eva Mendes, tem um piadão genial. Ele a correr pelo, pelo cemitério, a segurar na bengala do Charlot e a comer flores. E atenção, e existem campas a dizer: spoiler, visite o meu site! Spoiler. Isso é na primeira parte. Ainda assim. Pá, não, sério. E depois existe muito mais à frente. Pá. Essa cena tem piada, mas quer dizer. Pá, eu estou a ver o que é, eu estou a ver o que é que tipo, queria fazer e sim, ele pode fazer isso, mas quer dizer, pronto, ok, não é. É aquilo que os ingleses dizem, it's not my cup of tea, portanto. Bem, aproveitar os últimos minutos para perguntar até ao que achaste do Polinótico. Eu gostei do filme, não achei nada particularmente excitante. Não percebo porque é que a crítica está tão maluca com o filme. Não entendo. Então, mas recomendam ver? Recomendo, é uma experiência. Sim. E é engraçado para o cinema se. Então, destes três, dos três para ver? Não, eu acho que aquilo. Não, não, o daqui. Ou se tivéssemos que poupar dinheiro para algum, para prendas de Natal. Life of Pi, pá. Ok, Life of Pi, garantido de ver. Sim, pessoal. Ou Motors, se quiserem uma experiência sobre cinema. Um o que é possível de fazer? Se quiserem saber o que é Art House, aí quer dizer. Por acaso, é uma das coisas que eu estava a pensar. Eu estava à espera de gostar mais do Holy Motors do que do Amour, mas em retrospectiva gostei muito mais do Amour do que do Holy Motors. Gostei mais do Holy Motors só porque eu estava a ver aqueles vídeos. Então porquê? Tu deste 4 ao Amour e deste 3 ao Holy Motors, como é que tu gostaste mais do Holy Motors? Eu dei 4 ao Holy Motors. Não deste. Deste 3. Mas ele dá 4 ao Abraham Lincoln, sim, pois. Faz ele muito a partir de agora. Ninguém. O único selo de aprovação é o António chorar, sim, a Rita e o David a gostarem do filme e a Diana ir vê-lo efetivamente ao cinema. O nosso selo não pode ser. Não, isso não é um sinal de que o filme é bom. Normalmente é sinal de que eu também o vou criticar. Acho que um sinal de qualidade. O selo de aprovação aqui do Tiago é ter vulvas. Do Tiago, do Pedro. É sempre porque ele me chama Tiago hoje, porquê? É ele assim com os dedos para cima. Porque tem óculos, tem óculos! De meninas. Não, mas dei 4 ao Imotas para mim. Sim. O meu selo de aprovação talvez seja mais ninguém gostou. Hipster. Exatamente. Não, eu acho que nós, eu acho nós temos que ter assim, toda tipo, a gente gostou. Nós temos que ter assim, tipo, uma coisa para meter por debaixo dos filmes. Assim, tipo, o António em lágrimas, depois maminhas, que é para dizer a coisa. Porque meter umas, e depois, umas tipo, pernas abertas é demasiado gráfico. Sim. Com a cara do Pedro. No, a minha cara no meio das pernas. É isso mesmo, a sério. Não, e para. O selo da aprovação da Adriana é naturalmente uma baguete. Apá, eu acho que não, uma baguete é tão. Não, até vais pensar num bom selo para mim. Porquê? É uma boina! É uma boina! Não, o monólogo faz mais sentido, é snob. Não, mas uma baguete, uma baguete é um símbolo fálico, pá. Mas, então tens de pensar num símbolo fálico que também sirva. Porque uma baguete... há muitos filmes franceses que são macaca. Muitos filmes franceses que são macaca. Ser francês não é assim, não. Tem que ser qualquer coisa super elitista. Estou Pensemos Rafael? Nisso. Isto vai ser pode... confortável. Ah, que ideia. Já somos de hora e tal. Bem, então vamos acabar com o nosso programa. Vamos todos desejar um Feliz Natal ao pessoal. Adeus. Feliz Natal! Bom Anaca também. Kwanza. Se não recebemos prendas, bem, os próximos moderadores e qualquer outra voz do programa, vamos ser só nós dois, porque o outro pode ser eliminado. Yeah. Bem, adeus pessoal. Adeus pessoal. Tchau. Tchau. Fiquem com a nossa prenda para vocês. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light, we banish shame. And in a world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer. pray for the other ones. At Christmas time, it's hard. But when you're having fun, there's a world outside your window. And it's a world of dread and fear, where the only water flowing is the bitter sting of tears. And the Christmas bells that are ringing are clanging chimes of doom. Well, tonight, thank God it's them instead of you. And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life. Oh. Where nothing ever grows, no rain or rivers flow. Do they know it's Christmas time at all? Here's to you. Raise a glass for everyone. Here's to them. Underneath that burning sun. Do they know it's Christmas time at all? Feed the world, let them know it's Christmas time again. Feed the world, let them know it's Christmas time again. Feed the world, let them know it's Christmas time again. Feed the world, let them know it's Christmas time again. Feed the world, let them know it's Christmas time again. Feed the world. Este ano ainda não vi vulvas no cinema.